rapaz. Boa. Boa. Siga. A operação de tráfego vai ser na sua frequência? Sim, como qual será Caju 23? Pronto, para cópia. Caju 230, sacolada 10, saída full, Cajama após ano direto. Controle 120, décima 8, responde 5031. Barulho aí, após Fuca, qual a posição? Jamo e após Jamo direto, 5031 no transponder, controle 120 decimal 8. Afirmativo, autorizado 230 para Aracaju, decola da pista 10, saída Fuca, após Fuca, Jamo, depois direto, controle 208, aciona 5031, bom, sétimo passo na posição 5. Correto no sétimo passo, sempre para pushback, só. Chamará. Senhor, tem chama Recife agora na frequência 12545, alterno 2685, boa noite 05. 545, 2685, boa noite 05, obrigado, boa noite, bom feriado. Realmente, boa viagem. 7, passa para o portback, mandeu. Me abordou. Autorizado, tem um táxi 7. Autorizado, reportar táxi 7, táxi. duas horas depois, BAB 53, Alter do Salvador. 179, taxista, a gente reporte no ponto de espera, pronto, retira. E a gente reportará no ponto de espera, pronto, 179. Salvador, volta 714, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Vem de cola no 714, vem 100 graus e finais. Meu 4 decolou os 3 minhas, chama em controle, bom voo. É, bom voo, obrigado, bom trabalho. Oi, mandei voo no 714, boca de ovo. Voo no 714, contato, sube mantém nível 230 na Puca Jama, pós direto. Uma boa noite. Boa noite, fazendo 230, pós noite, são 3170, saindo da explicação, desse mantém 2000, aguarde LS 7 sobre na chegada Mari, ajuste no 0 no 5, então 3170. Sete 14, chama Recife agora, frequência Uno 2545, alterna 12685, voo no 714. Obrigado, bom dia. Bom dia. Autorizado, final LS, estaria de considerar aí as restrições intactas.